Viscosca Tango, aerovia Whisky Uno. É o Whisky Uno? A princípio estava a governação da Delta, após a seguinte ter vendido o Arubi e o que foi. Ah, então foi Arubi da presente. Foi Arubi da presente. Governador, bom dia. Estamos 3399, CXS, autorizado Guarulhos. 3399, bom dia. Autorizado Guarulhos, 360. Só circulou 16. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Bridge. Controle em 119, décima 80, aciona 5046. Autorizado 360 para Guarulhos, diante do 16, volta 10 para a direita da El, Leda, Bridge. O controle 19, décima 80, e o transporte 5046, 333, na frente. 3399, protegimento correto, chão, pushback, acionamento. Câmara para o equipamento no 1033. É solo, boa noite, voo 1817, informação ECO, autorização Guarulhos, São Paulo. 1817, bom dia, autorizado Guarulhos, 360, presumo 16, decola da 10, curva direita da El, Leda, Bridge, controle 11980, aciona 5034. O Gol 1817, autorizado Guarulhos, nível 360, pela Upper Zulu 16, da El, Leda, Bridge, decolando da 10, primeira curva direita, 5034, confirme o controle. Controle 119, décima 80. 6980, Gol 1817. 1817, protegimento correto, chão, pushback, acionamento. Portaneiro do lugar. Whisky Oscar Tango, confirme estimado para Ruby e Whisky Oscar Tango, chame o Centro Recife, frequência 1288, alterna 13325. Para o táxi, tem 3399, alternando o galeão, 355 da autonomia, 119 a porta. Qual é o problema? 119. 3399, táxi autorizado via parte 1, no Índia, ponto de espera do 10 torre, 1895, altímetro 10 no 2. Com 02, via parte 1, no Índia, para o ponto de espera do 0, lá chama 1895, 3399. Whisky, Oscar, Tango, controle. Papá Romeu, Whisky, Oscar, Tango, controle. Papá Romeu, Whisky, Oscar Tango, controle. Whisky Oscar Tango, controle Salvador. Salvador, muito bom dia, está 3399, aproximando o ponto zero da 10. É 3399, autorizado a linha decolar, pista no zero, vento 070 graus com 05 nós. Autorizado a linha decolar da 10, está 3399. Solo, bom dia, voo 1897, me espera estacionamento, posição 5. 1897, corrigindo, autorizado para o estacionamento, chama o táxi. Reportaremos o táxi, voo 1897. 3399, decolado de Salvador, usando 3, controle em 119, decimal 8, bom voo. Controle 198, ótimo domingo, boa semana, obrigado. Solo, muito bom dia, é o Tom Mike X-Fox. Tom Mike X-Fox, prosseguir. Senhora, Mike X-Fox, conta no parque 3. Solicita autorização de reboque para o pátio 1, posição número 62. Sim, Tom Mike X-Fox, autorizado iniciar o reboque, chama para ingresso no pátio 1. Sim, muito obrigado. O Gol 1817, pronto para o táxi PB 157, 3 horas e 46, alterna Galeão. 1817, táxi em frente, bate 1 no Índia, ponto de espera da 10 Torre, 1895, altímetro no 012. 1902, Índia, 11896. Bom dia, Gol 1817. Bom dia. Voltamos, Mike X-Ray Fox, autorizado, sinalizou o reboque até o portão 06, chamou o Débora. Cliente, para Mike X-Ray Fox. São 3399, chame Recife, frequência 13325. 1817, quando espera a pista 1-0. 1-8-1-7 autorizado, alinhar decolar, pista 1-0, vento 050 graus com 03 nós. Livre em alinhar e decolar, pista 1-0, gol no 017. No 817, decolado de Salvador. Aos 22, controle agora em 119, décima 8 com voo. 19, obrigado. Controle Salvador, bom dia, boa noite, 917. No 7, contato radar, suba 360, saída da El. 360 da El, boa noite, 917. solo, boa noite, bom dia, o gol 9080, posição no Teca, aprovação 400 para Confins. Com 9080, bom dia, autorizado com fim 400, aerovia Pendulum 16, parada 190, curva direita da Euleda Bridge, controle 11980, aceno 5051. Autorizado 400, Pendulum 16, decolada 10, curva direita da Euleda Bridge 5051, é o gol 9080. Controle 11980. Obrigado, boa noite. Foi. Boa noite, no 7, chamo o Recife, frequência 3325. Vai chamar Recife 3325, tem um bom dia. Salvador, gol 9080 para puxa de acionamento. No 43 autorizado, 9080, chama táxi. Chamarei táxi. Para o táxi, eu vou 9080, estamos com 05 a bordo. Autonomia de 3 horas 19 até 9 Campinas. 9080 da Gol, táxi autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera da 90 Torre, 1895, altímetro 9012. Parte 1 no Índia, ponto de espera 119, 118, decimal 95, 9080. Salvador, Gol 9080. Gol 9080, autorizado, a linha é decolar, pistão 0, o vento é calmo. A linha é decolada 10, Gol 9080. Zero decolado aos 38. Controle em 119, décimo 8, bom voo. 198, obrigado, Anja. Controle Salvador, Gol 9080. Gol 9080, contato radar, estou para o nível de voo 400, saída da Euleda. Até o Leda, sobe ao 400, Gol 9080. Alô, Salvador, bom dia, tá 3601, informação, foco, trote, autorização, Congonhas 3601. Sou 3601, autorizado Congonhas 360, aerovia pelo Zulu 16, decola da 10, curva direita da Euleda Bridge, controle 1198, aciona 5061. Autorizado 360 para Congonhas, via Zulu 16, trava o teu Zulu 63 em Pirassununga. Decola da 10 com curva direita na saída da Euleda, pós Euleda Bridge, controle 1198, transponder 5061, na 3601. É correto, chama o pushback acionamento. Chamará. Gol 9080, chame centro, Recife, frequência 13325. 332, gol 9080. 3325. 35, né?